sua ida tem volta marcada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, é W7 ao vivo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, banda que nem vai sair tudo bem. Se produzir inteira pra tentar impressionar alguém. Deixa ela fingir que tá feliz. Por aí, beberam mais e outras, tenta beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim. Vai lá, tenta sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ira tem volta marcada. Vai lá, tenta sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, é W7 ao vivo. Banda W7. W7, emoção do início ao fim. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou. Eu congelei meu coração pra escolher. W7. Chamada de safada, do espelhado, mas...

dizer. Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perda de tempo. Errar uma vez é humano. Errar outra vez é engano. E mais se um dia você me ligar e chorando pedir meu perdão. Sua traição.